mas um filho legítimo da rua que aparece, reaparece, iniciando sua prece, que cresce e sobe e desce escadarias. O único acesso às vias arteriais, condutor da paz, o profeta dos marginais, o código difícil de decifrar e mais. Pra favela um alívio, pro sistema um distúrbio, componente perigoso da quadrilha fascista do subúrbio. Com os meus versos trago um dilúvio em poesia, característico de Luiz Gonzaga e companhia. Cabra da peste, literário do Nordeste, a fase mais difícil superei, passei no teste da cidade do Agreste. Um único e uma só levada, rap que lembra, repite, repente lembra embolada. Meu camarada, cuidado com a parada errada, ninguém agrada, respeite a sua quebrada. Se não um dia de finado, sua porta é visitada, carta assinada, se tiver sorte na butada, vai se hospedar em uma sala feia e fechada. Conduta humilhada, seu testamento, o processo é lento, pior é o movimento. Meu talento tá muito distante de sua, é questão de honra, seu apertar. Apresentando Zebrão, o próximo personagem. Alto José do Pinho, território consagrado, aplaudido, considerado, bastante visitado, citado como um berço da cultura dentro do estado. Foi onde eu fui criado, respeitando o regime, o cidadão, a religião, a polícia, o crime. Passei por altas situações, emoções, o perigo nunca trouxe contradições, só lições, que às vezes nem é bom lembrar. O clima tá beleza, tá tranquilo, vou continuar. Pedi aos orixás que afaste o olho grande, fazer uma embolada tocando meu pandeiro de frande, que abrange em todo o território nacional. Que fala a verdade naquela cordilheira, pinto no cor do pó, o meu zebra imagina racional, folia de carnaval. Sou acima do normal, moral, ensino fundamental da rua, um animal, sempre formal, distante do mal. Voltei na base com a frase sensacional que diz: se a beleza de Deus faz um homem, eu sou um aprendiz. E prossigo na mesma viagem apresentando Zebra, o próximo personagem. É bom lembrar a cultura tradicional e a contemporânea. O efeito da emoção é instantânea. Herança da terra mãe, África, Senhor. Sua bênção eu peço em louvor. Aqui estou, sou o próximo personagem. Seguido com muita fé, determinação, coragem. Nessa viagem musical, cheia de emoção, finaliza apostando na sua diversão. Pode crer. Zebra, o próximo personagem.